Cê sabe que vem, logo vai brilhar. O sol tá nascendo, já tá de manhã. Vem de Amsterdã, tem pago e tem blan. Fazendo outro beat, ela sem sutiã. Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Seguinte, assim como no episódio passado, agora eu quero ser. Quero que seja referido a mim como o dinossaurinho ali. O dinossaurinho ali, então estamos com o dinossaurinho ali, que é nosso querido Giovanni. Para os mais íntimos, a gente sabe que o Giovanni gosta muito de dinossauro e principalmente de Godzilla, né? Então o Giovanni sempre usa o fininho do Godzilla ali como a sua fotinha, seu avatarzinho. Bom, pessoal, hoje a gente tá para ter um papo hoje sobre música, o nosso querido Lontras. Salve, salve, rapaziada. Licença para chegar. Opa, licença toda, cara. Opa, com certeza, uma honra para nós, um prazer entrevistar você. Pessoal, o pessoal tá se perguntando, e o Gabriel Leal? Daqui a pouquinho ele já tá entrando aqui, só tá reiniciando o Windows dele lá. Daqui a pouquinho ele dá uma entrada já pra complementar com a conversa. Bom, eu vou começar com você, Lontras. Como é que você iniciou na carreira musical? E como é que foi o começo? Como é que você criou essa paixão pela música? Cara, a música tá na minha vida já faz um tempo, assim. Eu toco violão, gosto de cantar desde os meus 12, 13 anos, assim. Até antes disso, mas que eu me lembre, uns 12, 13 anos. Mas profissionalmente foi com 21 anos ali, em 2017, que eu resolvi tentar viver disso, né? Porque eu já tinha feito duas faculdades e tudo mais. E feito não, né? Tinha começado, já tinha travado duas faculdades, aí eu fui tentar fazer curso de produção musical pra fazer música eletrônica, acabei me apaixonando, já cantava, aí acabei virando beatmaker, produtor. Ô, louco. Qual faculdade que você tentou fazer? Eu fiz engenharia da computação e eu fiz nutrição. Engenharia da computação foi um semestre só, nutrição foi três semestres. Aham, uhum. Eu tive um, acho que até você conhece, a gente deve ter a oportunidade de trazer ela aqui no Gmito, teve uma situação até parecida, a Gabi, que é inclusive amiga da Anjúlia lá, né, ela também começou, que ela fez também faculdade, ela acabou vendo que o negócio dela era música mesmo, e aí ela seguiu agora, tá seguindo o sonho dela de fazer licenciatura em música ali na PUC, e ela toca teclado, né, foi bem, ela também comentou que ela se encontrou mais na música, né? Que geralmente quando a pessoa gosta de música, não adianta. Ela é aquilo que ela quer e é nisso que ela se encontra, né? Eu sempre falo isso também, o artista nunca foge da arte, né? Não tem sim. Como. E, bom, Giovanni, quer começar fazendo uma pergunta ali? Cara, como já no comecinho foi esclarecido e a dúvida da pronúncia, agora eu quero saber qual que foi a origem do nome? Cara, essa história é bem aleatória, na verdade. Mas assim, cara, eu tenho um primo meu, velho, que ele é idêntico a uma lontra. Tipo, hoje em dia ele já não é tanto porque ele mudou o corte de cabelo, mas na época ele era igual uma lontra, né? Daí a gente tava aqui em casa, dando um rolê, galera tomando uma cerveja, assim, meio bêbada. Aí um amigo meu olhou pra mim e falou, você tem uns traços de lontra também? Aí ele virou o lontra e eu virei o lontras. Tá ligado? Por ser o segundo. E aí ficou lontras e lontras pra lá e lontras pra cá. E os caras começaram lontras girl, lontras house, lontras sofá. Tudo era lontras. Aí acabou que pegou. Aí eu falei, ah, velho, vou aderir, mano. Não existe nenhum outro lontras no mundo. Vou ser o primeiro. Ah, legal, pô. Eu na verdade, eu tinha sempre o codinome de K2, né? O Giovanni lembra, né? Eu sempre tive K2 também. Mas assim, K2 tem um monte de K2 no mundo, cara. Tipo, tem rapper que se chama K2, MC K2. E essa questão do Lontrax, Lontras, né? Você isso. Pegou realmente, é um nome que você. Se você, por exemplo, jogar no Google, você acha você muito fácil, né? Sim, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É só você lá. É só eu. É igual nome. O Gmito, por exemplo, se você colocar Gmito no Google, não precisa nem colocar podcast, se você colocar Gmito, vai sair a gente lá. Da hora. Porque a gente praticamente é o Gmito, se tem alguma coisa, deve ser muito fraquinho, porque a gente praticamente dominou esse nome, né? Temos que patentear, né, Giovanni? Como se diz a Jéssica, registrar no NPI, né, o nome. É importante. É registrar. Você tem registro no NPI também, ou não? Não tenho, mas não preciso. Precisa, né? A gente teve um podcast sobre marcas e patentes e ela falou sobre a importância de ter esse registro no NPI. Bom, cara, é uma honra estar recebendo você aqui hoje e eu vou dizer como é que eu conheci você, né? O Giovanni chegou a dar uma olhadinha, né? Eu passo sempre os links pra você sobre o trabalho dele. Cara, eu acho seu trabalho muito sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer você através da Anjúlia, né? Pela collab, né? Que vocês eu amo ela, essa menina é incrível. Nossa, ela canta muito bem. Ela é muito Ah, ela é incrível, as músicas dela são maravilhosas. E a questão da Anjúlia, quando a gente trouxe ela aqui no Gimito, que foi lá por setembro de 2020, vocês tinham gravado a Lego, né? Uma música bem, bem legal. E eu escutei ela muitas vezes, né? E depois acho que você lançou aquele videoclipe lá, até tive a oportunidade de ver também aquele outro MC, acho que é MC Rei Delas, se eu não tô me enganado. O clipe o de Chagas vocês. Pro Rei Delas. Isso, exatamente. O clipe de vocês também ficou legal. Mas a música que eu mais escuto sua é aquele álbum que você fez, não sei se é um álbum um pouco mais cristão, eu agradeço, acho que é o nome da música, se eu não tô me enganado. É Cartas ao Divino, mano. Cartas esse ao Divino. Esse álbum aí foi divisor de águas na minha vida, mano. Então, esse álbum foi bem legal, as músicas. Esse álbum são bem interessantes. Essa música é uma das músicas, assim, que, cara, depois que você entende um pouco, eu, pelo menos pra mim, faz todo sentido a letra, né? Acho que a letra da música ela faz. E eu queria perguntar uma coisa, assim, pra você. Você tem essa diversidade sua, né? De cantar, de tocar, né? Uhum. Como é que, assim, você, por exemplo, eu conheci você ali, falei, é cantor de pop. Aí você mostrou um clipe ali musical e tal. Ali é uma pegada mais funk, eu não sei dizer o certo. Aí você fez meio com um álbum mais, assim, sobre músicas mais voltadas pro desenvolvimento pessoal. Qual é que você diria que é o estilo hoje, Lontras? Cara, então, eu sempre apostei muito na versatilidade, sabe? Tipo, eu acho que eu sou uma pessoa muito... Eu não, né? Todas as pessoas, a gente tem fases, né? Num dia a gente tá bem, no outro dia a gente não tá bem. Um dia a gente quer falar de festa, de bunda, de rolê, e no outro dia a gente quer conversar com Deus. Eu acho que eu sempre apostei muito na versatilidade. Se eu tivesse escolhido um lado pra ir, eu provavelmente não seria tão feliz como eu sou hoje. Talvez eu tivesse um público maior, talvez o meu projeto tivesse ido mais pra frente, mas, cara, eu gosto de ser sincero quando eu vou escrever, quando eu vou fazer uma música, e eu mudo muito, cara, mudo muito. Tem dias que eu tô vibrando muito alto, tem dias que eu tô vibrando mais baixo, então eu deixo fluir, cara. Eu gosto de fazer trabalho com pessoas que eu gosto, por exemplo. Então, se eu gosto de uma pessoa que faz funk, eu quero fazer uma música com ela, entende? Se eu gosto de uma pessoa que faz uma música pra Deus, eu quero fazer uma música com ela, entende? Independente do que a gente for fazer. E aí já entra naquela parte de eu ser produtor musical também, então eu não dependo de alguém para produzir a música, então acaba que sai tudo, assim, um pouco de cada coisa. Pô, legal, que bacana, cara, bacana. Não, é legal, eu nunca tinha visto, assim, uma questão de versatilidade sua, de você fazer vários ritmos, de fazer vários estilos musicais, né? Isso é bem raro de se ver, né? Geralmente o artista escolhe um estilo e vai fundo naquele estilo, né? Normalmente é isso mesmo. Mas eu não, cara, eu gosto da versatilidade, gosto de fazer o que me dá na cabeça e o que as pessoas vão achar, eu realmente não me importo mais, cara. E o Giovanni, né, Giovanni? Você que gosta geralmente de um trabalho mais autoral, né, Giovanni? Ah, cara, com certeza, né? Até o que eu ia dizer que, inicialmente, assim, eu já falei em outros episódios, mas a minha relação com a música, ela começou um pouquinho mais tarde, se for comparar em relação com outras pessoas. Por exemplo, fui realmente começar a ouvir música mesmo, tipo, sabe, de não tá ouvindo música de carona, digamos assim. Sei lá, devia ter uns 13, 14 anos, alguma coisa assim. Então já foi um tempinho a mais, né? Então eu acabava meio que indo para aquilo que tava ali mais enlatado já, ó, que era mais falado e tal. E hoje em dia não, hoje em dia eu já gosto desse negócio mais uma pegada assim do... Que o cara consegue passar o que ele tá pensando, que ele... Uhum. Que tem essa marca dele ali mesmo, do próprio artista. É um negócio que eu acho muito interessante. E vai justamente de encontro a isso que você tá falando, desse negócio da versatilidade, do cara não tá enlatado naquele negócio ali, que ele só, tipo, se tornou o... Como é que eu posso dizer? É o que ele vende, sabe? Seria mais ou menos cara... Isso. Tá, ele tá passando a arte em si e não querendo te vender alguma coisa, por exemplo. Isso é a parte mais linda, né, cara, da música, da arte. A gente não se prender ao mainstream, né? Porque o mainstream acaba movendo a cabeça das pessoas e a pessoa acha que ela tem que fazer de um jeito X, tá ligado? Quando não é isso. A arte é simplesmente a única coisa do mundo que existe e a gente não precisa de matéria-prima pra criar. A matéria-prima da arte é a alma. Vem lá de dentro, a gente não tem que basear em nada que já existe pra fazer arte, simplesmente deixar sair o que tem que sair da gente. Sim, sim. É legal isso que você falou dessa questão de alma. Eu não vou lembrar onde que eu ouvi isso, de verdade. Eu queria lembrar, mas eu não consigo. Mas eu vi e o cara tá falando que, tipo, ele ia fazer alguma coisa assim para ele ter uma vivência, para ele conseguir incluir isso na arte que ele estava fazendo. Agora eu não lembro se o cara era escritor, se era músico, o que que ele era, mas eu achei bem interessante isso. Mas isso é muito foda, velho. Isso é muito massa, cara. Eu no começo, para ser bem sincero, eu tinha uma visão muito diferente de tudo, assim, da música, do mercado, da arte, e com o tempo a gente vai se conhecendo, vai aprendendo, vai entendendo que número não é tudo, né? O mal do artista é lançar uma música, não bater número e a pessoa achar que ela é ruim, tá ligado? Mas, tipo, isso não tem nada a ver com arte, né? A arte é muito mais do que isso, é uma forma de expressão e ela tem que sair do jeito que tem que sair, né? Se for sair como pop, como trap, como rap, não tem segredo. Exatamente, é aquele negócio de você respeitar a visão do cara que tá fazendo, né? Acho que é mais, muito mais assim, o cara que tá ouvindo se identificado com o que tá sendo dito do que o contrário. É quem bem isso. Quem tentar fazer a identificação pro cara que vai ouvir. É, e a grande prova, assim, né, se você tá sendo coerente com o que você fala nas músicas é quando você vai fazer show. E daí você começa a cantar, assim, na frente das pessoas. Se você estiver falando alguma coisa que não é coerente com a tua realidade, na hora já trava a garganta já. E eu acredito assim, obviamente, eu nunca fui muito de acompanhar o artista em si, né? Eu sempre fui mais do trabalho da pessoa, mas, cara, eu fico imaginando que assim, tem muita gente que com certeza vende um personagem na música. Oh, com certeza. E eu não sei, cara, e o pior é que assim, eu já vi muita gente falando isso, e chega depois de um tempo, o cara já não consegue mais. Não consegue mais manter isso, não consegue dar credibilidade e o cara não se sente mais confortável fazendo o que ele fazia. É porque a pessoa acaba não sendo quem ela é. E aí você vai conquistar um público que gosta do teu personagem, não de você, né? E aí, tipo, se você muda quem você é, a pessoa não vai gostar de você, porque você não é mais aquele personagem, entende? Quando você é sincero, quando você é autêntico no que você faz, vai ter muita gente que não vai gostar de você. Mas vai ter pessoas que vão amar você, e vão amar você em qualquer fase da tua vida. Em qualquer fase, qualquer tipo de música que você for fazer, porque elas gostam da tua energia, elas gostam do que você entrega. Entende? Eu acho isso que é a parte mais importante. Foi muito difícil para mim no começo isso, velho. Entender, tá ligado? Tipo, isso, o que eu tinha que fazer, para que lado que eu tinha que ir, porque eu sempre queria muito que as pessoas gostassem de mim. Eu sempre fui assim, eu odeio quando alguém não gosta de mim. Acho que ninguém gosta, né? E quando você vira uma pessoa mais pública, assim, as pessoas começam a botar cara nos stories, no Instagram, nos eventos, consequentemente vai ter pessoa que não vai gostar de você e que vai falar mal do teu trabalho. Então, no começo foi bem difícil para mim, assim, entender isso, mas agora já tá bem mais de boa, velho. Acho que com o tempo, com a experiência, a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Sim, é bem isso mesmo. À medida que você vai crescendo, tá ficando mais velho, você começa a entender que você não precisa ser amigo de todo mundo. É bem isso. Que nem Primeiro você. minha avó sempre fala uma coisa, velho. Ela sempre fala assim: nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá você? Pois é, exatamente. E isso não é só na arte também, isso acho que é na vida também. Não dá pra. Não tem como abraçar o mundo, né? Então, assim, você tem que fazer o seu, né? E primeiro de tudo, você tem que estar bem com isso. Aí é que vem as outras coisas. Aí você começa a pensar em outra, no terceiros, aí influências, enfim, né, coisas desse tipo. Bem isso, mano. Bom, pegando esse gancho que vocês estão conversando sobre essa questão da vida, né? Que como você comentou que não agrada todo mundo, realmente essa questão do estilo musical ela pesa também um pouco, né? E como o Giovanni até comentou hoje, o artista ele também tem que passar por um processo também de ser um influencer, de estar tá mostrando a sua cara nas redes sociais. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual que é a vibe? Você já fez show ao vivo? Você já se apresentou ao vivo, acredito eu. Já, cara, mas Como é que é essa assim, vibe? eu gosto, só que eu gosto mais da vida de estúdio, sabe? De estar tá por trás dos bastidores, estar tá criando, estar tá lançando artista, assim, essa pira do palco, de fã e de holofote, eu não me atrai mais muito. Já me atraiu muito, mas hoje em dia não me atrai tanto. Eu já fiz alguns shows, como o Goofy, que é o meu primeiro grupo de rap que eu participei, um grupo de rap underground, Goofy 041, que é de Curitiba. Teve um outro grupo que eu participei, que era a Crema Music, que era um grupo de pop. Fiz alguns shows com os dois grupos. Como Lontras, eu nunca fiz um show do Lontras, mas eu já cantei como Lontras no show de outros amigos, assim, que iam cantar uma faixa que a gente. Iam abrir o show do Costa Gold, do Getace, assim, ah, vamos cantar uma música lá comigo? Ah, vamos lá. Então eu já me apresentei, só que, cara, algo me afasta. desse universo, assim. Eu acho que eu sou mais a pessoa que tá por trás dos bastidores, ajudando os outros artistas a alcançar o que eles querem. Que bacana. E essa questão de você tá... De você tá, quando você, você comentou que você gosta de produzir. Que programas de áudio você gosta de utilizar para fazer suas músicas? Isso é uma... Eu sou designer, me interessa para essas coisas. Cara, eu uso o Ableton Live 11. Pra mim ele é o melhor. Tipo, isso é sempre uma briga, né, entre os produtores. Tem gente que usa o FL, tem gente que usa o Pro Tools. Mas pra mim o Ableton é muito perfeito, cara. Eu consigo fazer tudo nele, consigo ter resultados muito, muito fodas nele. É, a gente aqui gosta de usar... Eu uso o Adobe Audition, né? Mas eu não sei se o Adobe, não sei se ele é muito próprio pra fazer as letras das músicas, né? Mas dá pra quebrar um galho. O Audacity também é o mais básico que tem, né? É que depende muito do que você quer, né? Fazer com o programa em si. É, o Adobe Audition é legal pela questão da sonoridade, de ruído. Ele tem vários recursos ali e tal. Então ele tem essa questão, né, de você poder editar, de você ter uma qualidade auditiva maior. E essa questão do áudio é muito legal porque a gente trabalha, né? Eu comecei a mexer com áudio por conta do nosso podcast, me apaixonei. Eu gosto, cara, eu sou apaixonado por ele. E eu quero aprender, sim, também a produzir música. Acho que deve ser uma coisa muito legal também. É fantástico. Eu acredito, cara. Você colocar no papel e você ver aquilo... Cara, show de bola. O Gabriel comentou aqui que vai mais um tempinho aqui, que hoje o Windows dele tá complicado, mas daqui a pouquinho ele deve entrar aqui. Você vai adorar conhecer o Gabriel, ele é um cara bem engraçado também. Mas, assim, essas parcerias que você fez, como é que você conheceu o Tive Peculiar? Como é que vocês tiveram a ideia de fazer a música Lego? Eu sempre tive essa curiosidade, como é que foi isso? Cara, Lego foi meio que assim, eu já gostava muito do trabalho da Ana Júlia, assim. Eu olhava ela no Insta, não conhecia ela pessoalmente ainda, mas eu sempre olhava ela cantando e falava, cara, essa menina é muito foda, velho, ela canta demais, assim. E eu sempre senti uma energia muito boa dela. Aí eu peguei e chamei ela pra vir aqui no estúdio um dia, falei, vamos criar alguma coisa, e saiu, velho. Foi totalmente aleatório, assim, sabe? Tipo, a gente começou a fazer um beat ali, aí ela já escreveu uma coisinha, quando a gente viu, tava pronto. Não teve muito planejamento, sabe? Foi bem intimista, assim, a gente sentou e fez. É, eu achei legal aquela música. O Giovanni chegou a escutar, né, a Lego, né? Sim. A Lego ficou bem legal. E do MC Rei Delas, o que vocês tiveram a ideia de fazer aquele clipe de chamar a mulherada? Nossa, lá? Cara. Como é que é? Eu sempre tive curiosidade, aquele MC Rei Delas, o bicho deve ser uma figura. Só pelas músicas cara, dele. Ele cara, ele é muito engraçado, velho. Ele é um cara que vocês têm que chamar véio, pra vir aqui conversar com vocês, velho. Porque ele é fantástico, velho. Ele é fantástico. Ele é um ser humano, assim, cara. Sabe aquelas pessoas que você tem vontade de guardar num potinho, velho, e deixar no teu quarto, mano, pra você conversar às vezes? Ele, mano, ele é fantástico, velho, ele é muito engraçado, muito carismático, assim, é bem desinibido, sabe, não tem vergonha de nada, ele é um cara muito foda, velho. E aí o Chagas, né, eu conheço já faz mais tempo, conheço ele desde antes de eu fazer música, na verdade, o MC Chagas, a gente se juntou no estúdio, mesma coisa, processo criativo, aí eles falaram, vamos fazer um funk meio, só que mais acústico, um lovezinho, daí eu peguei o violão, comecei a tocar uns acordes, aí a gente começou a fazer um freestyle, todo mundo já curtiu a vibe, daí eu falei, então vamos usar esses acordes, essa progressão melódica aqui, e marcha. Daí gravei o violão, e nesse dia foi muito louco, cara, porque foi muito rápido mesmo, assim, cara, questão de, sei lá, véio, chutar alto 3 horas, a gente tinha feito a música, tá ligado? Foi, tipo, muito rápido mesmo, assim. E você tem pelo YouTube, pelo Spotify, pro pessoal só de casa poder escutar? Tem, todas as plataformas, todas as redes de música aí, vocês vão me encontrar. Tem pelo Google Podcast também? Não, tá. Esse não, esse aí eu nem conheço, não sei se tem. Ninguém conhece isso aí. Tem que procurar, É, esse. A gente tem o nosso podcast lá, mas é que a gente brinca que o Google Podcast é uma das ideias, aquelas ideias do Google que não deu muito certo, né, Giovanni? É uma plataforma boa. Agora eu comprei um iPhone pra mim, eu tenho um aplicativo de podcast pro iPhone, né? Confesso que eu tô... Como é que é o nome do aplicativo aqui? iPodcasts, que é o podcast do iPhone. E ele é bem assim, ele é bom, o player dele, não achei ruim, não. Eu achei muito bom, assim. O Spotify, que eu acho que diria que é uma plataforma bem legal, né? E o Spotify é muito interessante. E qual que você escuta? Hoje em dia dominou, né, o mercado musical aí, né? Não tem muita competição com esse cara aí. eu, né, isso falando de fora, né, obviamente, se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, mas é, a impressão que eu tenho é que o Spotify, ele acabou sendo, o, digamos, o YouTube da música. Não sei se você também tem esse, cara, essa visão. É que eu sinto que o Spotify, ele facilitou uma coisa que era muito complicado antes. Aliás, tipo, você escutar música antes era muito chato. Se você for fazer, ver a ordem cronológica aí da música, porra, eu tinha que ficar baixando as músicas na Lan House, velho, via cheio de vírus. Aí depois, ah, o SoundCloud, mas pá, não dá pra comparar, né, o SoundCloud com o Spotify, é outra coisa. O Spotify chegou e deixou a música acessível pra todo mundo. Tipo, antes, porra, você queria escutar uma música, era escutar a música do Giovanni, beleza. Vou lá comprar o álbum dele. Ah, mas eu só gosto da música 8. Foda-se, comprar o álbum inteiro dele, tá ligado? E isso era muito foda, era rentável pro artista, mas pro público era muito ruim. Hoje em dia que o Spotify, véio, você entra ali, procura o artista, acha o álbum, escuta a música que você quer, salva a música que você quer e tá tudo certo. Então o Spotify, pra mim, não tem outra plataforma de áudio que consiga bater com ele, assim. Tem o Deezer, tem outras plataformas e tal, mas não traz o retorno que o Spotify traz. Nós temos o público maior nosso é pelo Amazon Music, sabia? A gente tem um público muito grande. E chegou o cara, chegou o convidado de ouro, Gabriel Leal. Dê um oi aí pro pessoal. Porra, que sofrimento. Salve. Agora... É. Agora o senhor sabe o que eu passo, né? Ah, não, é que o computador quis atualizar sozinho, né? Que eu fiquei forçando ele não atualizar, aquele vagabundo. Vai fazer o quê hoje? Chega uma hora que o bichão não aguenta mais, né? Não aguenta. Ele fala, não, tá de sacanagem. Pô, mais uma vez não. Passa, iniciar. Eu recebo até essa agora, atualização. Receba. Boa noite a todos aí que estão aqui presentes. Boa noite, pessoal que tá ouvindo em casa. Bom, esse é o nosso querido Gabriel Leal. Acabou de chegando atrasado um pouquinho. Problemas da Microsoft, né? A gente tá recebendo hoje o Lontrax, né? E você chegou a dar uma olhada nos links lá, Gabriel? Das músicas? Eu, enquanto meu computador morria ali, eu ouvi uma das músicas. E o que você achou? Você gostou? Qual que você ouviu? É, cara, você vê que minha memória é boa, né? A memória de peixe. Memória de peixe do caralho, cara. Não, é sensacional. Memória de peixe aqui, tá no histórico. É você. Essa aí que... É com o Chagas e com o rei delas, né? Essa a gente tava falando agora, por sinal. Olha aí, ó. Então, a gente tava... Eu acabei mostrando, né? Porque geralmente quando a gente traz um convidado, eu geralmente mando os links, ó. Porque, né, senão eu vou chamar você aqui e ninguém tem noção de quem você é, né? Então, geralmente, a gente mostra, a gente manda, né, os links, né? Então, eu tinha mandado É Você e tinha mandado a Lego, que geralmente são as duas músicas que eu gosto, né? E assim, é legal que, cara, É Você, ela ficou uma música bem, assim, claro, é uma música mais funk, mas, cara, eu gostei daquela música, sabe? Eu escutei ela várias vezes, assim, e tal, um funk, né? Leve, né, cara? Eu gosto dessa pegada, assim. Você canta a parte mais leve, aí vem um outro, uma parte mais pegada, aí vem outro final e dá aquele só... Sai da minha cama que não sei, eu fui, caraca, é verdade, velho. Eu tenho um problema com escrever coisas muito pesadas, assim, cara, não consigo, velho. Tipo, eu admiro quem consegue, porque eu não consigo, véio. Parece que... A sua parte, ela ficou bem leve. Tipo, eu acho que, tipo, por exemplo, a sua música, ela ficou bem levezinha, assim. Aí depois que veio o MC Rei Delas, aí, como é que é? Tapa na bunda, pura sensação. Só loucura. Só loucuragem, eu falei, caramba. Aí é que tem que levar em consideração que eu sou o único que namora ali dos três, né? Os três ali já estão mais na vibe da putaria, do funk, marcha. É o motivo. Isso eu vi que você não olhava pra nenhuma das minas. Tanto agora, que, cara, que... no dia desse rolê, pra você ter noção, você sabe, ligado aquele take do clipe que tá eu e uma mina na parede, meio que dançando assim, se espregando? É que depois que você falou, eu namoro, eu falei, cara, dormi no sofá. Então, pra você ter noção, irmão, quem tava tirando foto dessa hora era a minha mina, mano. Puta que pariu. Já tô, já. Mina... Então, não, então ela... difícil, velho. Difícil demais essas coisas, velho. Foi nesse dia que eu decidi que eu nunca mais vou fazer um clipe desse. Porque eu não consigo, cara. Fiquei muito nervoso, velho. Juro pra vocês, velho. A mina, assim, ela é atriz, ela manda muito. A Nick é muito foda. Ela, tipo, dançando assim, minha namorada tirando foto, cara. Que sensação estranha que dá isso, velho. Juro pra vocês, é muito, muito diferente. Que negócio, mesmo não estando fazendo nada de errado, tava se sentindo culpado. Exatamente, velho. Não tava fazendo nada de errado, mas tava me sentindo muito mal, porque eu fiquei pensando, pô, vai que sou eu tirando foto da minha namorada, esfregando com outro cara, velho. Não ia ser muito confortável. Daí parece que a empatia bate e você já começa a se sentir mal. Ela apareceu em outro videoclipe, né, do MC Rei delas, né, do teu amigo. Ela tá em outro videoclipe. Aham, tá. Ela tá em alguns videoclipes dos artistas aqui de Curitiba. Ela é bem, bem foda, assim, no que ela faz, cara. Ela interpreta muito bem. Ah, gente, eu percebi, assim, que o clipe todo foi bem gravado, né? A gente passou até, tinha uma outra artista que a gente passou um videoclipe dela ali pros meninos verem, que a questão da edição, realmente, ela faz toda a diferença, né, num videoclipe. Faz, né? Cara. É, porque, assim, a música pode ser até ruim, mas se o videoclipe ficou legal, cara, ele prende você pra... Mas o processo inverso também funciona. Sim. Se a música é muito foda e você faz um clipe de merda, cara, você estraga a música. Então, é muito delicado, assim. Sim, eu tive a oportunidade, eu tenho um videoclipe meu, né, da época da escola, lá do Top Music Awards, que eu fiz dublei a música do Friends, foi meu primeiro trabalho de edição, foi dublando um clipe, né, ali que eu comecei a gostar de edição de vídeo, até tenho aqui qualquer dia, o Giovanni nunca chegou a ver esse vídeo, né, o Giovanni chegou a ver. Giovanni, que mais? Inteiro eu não cheguei a ver. Não, eu nunca coloquei ele inteiro para as pessoas assistirem, porque é muito vergonhoso. É porque se aquele... colocar inteiro a pessoa fica cega? Tem um tempo exatamente. Limite assim que a pessoa aguenta? Não, não, fica cega e assim, é horrível a edição. A gente tá falando de 2014, foi feito no Movie Maker. Ué? Assim, foi uns cortes na viagem. Caraca. Cara, eu lembro assim que na época. Tem a marca d'água? Com a marquinha da... Não, marca d'água não. Da tela ali. É, aquela marquinha d'água. Como que é o nome? Não. Nossa, esqueci o nome daquele programa. Ah, tem um que sempre aparece. Tem um. Caraca. Filmora. Tem um outro também. Tem um outro. Não, tem um shot também que aparece também no cantinho. Não, tem vários. Mas isso é quando você não tem um plano grátis, né, do programa. Aí ele te dá. Mas aí ele coloca a marquinha d'água. É, exatamente. Mas pra quem é bom hacker, né, existem alguns métodos aí que mas se você não pode pesquisar e colocar lá do lado o crack, né, exatamente, os adubos principalmente é muito simples você craquear eles hoje e tal, mas a questão dos clipes, assim, o Gabriel te perguntou, foi assim, um professor nosso de inglês, ele tinha um projeto, né, então os alunos, isso equivalia a uma prova pra você também ter todo mundo era obrigatório, e não tinha essa, não vou fazer, porque quando você assinava o contrato da escola, tava lá dizendo que eles podiam usar teu direito de imagem, então todos os alunos eram obrigatórios a fazer, até para aqueles que eram tímidos perderem a timidez. Então você tinha que dublar um clipe em inglês, fazer um clipe, editar ele, fazer com a legenda toda em inglês, e os melhores clipes seriam indicados ao Top Music Awards, como o nome da escola era Top Gun, era Top Music Awards. E eu fui na premiação, né, até o primeiro episódio da série, que acho que vocês chegaram a assistir, né, Giovanni Gabriel, falou sobre esse prêmio, né, e teve alguns cortes até no primeiro episódio da série que a gente colocou, né, esse prêmio foi bem, assim, marcante na minha vida, inclusive é uma grande vontade minha chamar o professor Tony pra ele trazer, porque esse projeto não existe mais na escola, e, cara, é uma coisa, assim, que me marcou muito, assim, sabe, então eu comecei também nessa questão da música, na dublagem, né. Que aí da hora, fazer assim com a voz, assim, tipo, aí tinha que ser enquadrado. Só que, claro, o clipe ficou todo bizarro, né? Ficou todo assim, zoado, mas, pô, né? Não tem como começar já fazendo um filme de Hollywood, sim, né? Esse é o processo. E falando assim, você toca violão, você disse que toca violão, né? Como é que pra você é essa questão de você tocar um instrumento musical? Você sabe tocar violão? Qual é o instrumento que você toca mais? Só o violão? Cara, pra ser sincero, eu comecei tocando violão, hoje eu não toco muito mais, hoje eu toco mais teclado mesmo, por conta da produção musical, fica na minha frente, é mais fácil, eu consigo botar qualquer timbre, eu posso botar um violino, um violoncelo, uma guitarra, botar efeito e toco... Então eu tô estudando muito piano, assim, muito teclado, teoria musical. Eu comecei a estudar teoria musical mais forte faz uns 3 anos, assim, quando eu comecei a produzir eu não tinha muito essa pira de teoria pra mim, dava pra se virar sem, mas chega um momento que, cara, se você não souber a teoria musical você não progride. E aí eu comecei a estudar muito, fazer curso de teoria musical. E agora toco muito teclado, sim, pra praticar. O violão eu uso mais quando eu vou fazer uma gravação, quando eu vou compor, às vezes pego uns acordes. Então, cara, e meio que, sei lá, o violão foi o meu grande amigo, cara, por muitos anos, assim. Eu chegava em casa do colégio ou do trabalho antes da música, assim, eu pegava o violão, cara, ficava tocando, sempre foi muito meu brother, ia pros rolês, assim, cara, se tivesse um violão, ele tava no meu colo, tá ligado? Gente ansiosa que fica com o spinner girando, assim, então eu sou assim com o violão, tipo, se eu tiver qualquer tipo de problema, me dá um violão no colo que tá tudo certo, que eu fico tocando ali, é uma forma de meditação. Mas eu toco guitarra, toco baixo, toco piano e toco violão. E o ukulele, não? Ukulele não, cara, mas é aquela coisa, velho. Quem toca um instrumento para aprender a tocar outro é rapidinho. Se Cara, botar um ukulele, tu eu começa quero amanhã, eu tô muito tocando. comprar isso, cara. Eu acho muito bonito e eu acho que é muito mais fácil de transportar. Ele é pequenininho, assim. Eu vi um esses É, dias e falei, cara. cara, só que é só algumas música havaiana, Israel Camacavigo, né? É, Lá, Summer the cara. Rainbow. Eu acho muito bonito. Cara, o ukulele é muito foda. Na verdade, sim, irmão. Eu te falo, cara, você vai entrar no mundo da música, eu não sei se vocês tocam, se vocês gostam de música e tal, mas assim, teoria musical, cara, quando você aprende realmente a teoria musical, você toca qualquer coisa, porque aí o resto vai ser tudo igual. A única coisa que vai mudar é a parte mecânica, né? Que no violão você tem que fazer os acordes e tocar, no piano você tem que fazer os acordes também, e dedilhar as teclas. Se for tocar saxofone, não sei tocar saxofone, mas tenho certeza que é teoria musical igual às outras coisas. Então você vai aprender a parte mecânica dos dedos, do sopro, mas a música em si acaba que já tá reverberando dentro da pessoa. Então, cara, quer começar a fazer música, tem que estudar teoria, não dá para pular. Falo por experiência própria, que depois vai ser mais difícil. Bom, eu quando era mais novo eu tive aula na escola, quando eu era bem criança, eu tive aula de flauta, né? Que era no pequeno polegar, aí lá tive contato com o instrumento de sopro. Quando era mais velho, tentei fazer aula de guitarra, mas não deu muito certo. Mas o Gabriel, você que toca, né, um pouco de violão, né? O guitarra. É, assim, tocar é sacanagem com quem toca falar que eu toco, né? Então eu brinco, às vezes eu pego o violão e dou uma brincada. Ah, mas é assim mesmo, né? Mas eu não sei fazer nada, assim, acorde, eu, assim, Mas, eu se sei um você pouquinho. procurar as músicas ali na internet, você consegue tocar, assim, pela cifra e tal? Não, sou ruim pra essas paradas, acorde, saca? Eu gosto mais de ficar só música que só você fique dedilhando ali, saca? Mas ou É, mais mas isso é o blues mesmo, que passo. é para mim é mais tranquilo, porque eu sei que tem muito a Blue Note, né? Tem uns licks mais fácil de aprender. Então, Cara, uma boa dica aí pra você desenvolver, principalmente na guitarra, colocar backing track blues no YouTube e meter marcha. Fica solando em cima, tem uma colinha que mostra as casas que você pode bater de cada tom e mete marcha, velho. Isso, nossa, destravou minha mente pra música de um jeito absurdo, irmão. entendi. Pô, valeu. E quais que são os seus ídolos musicais aí? O que que vocês gostam de ouvir? Vou começar com o Giovanni. Giovanni, o que que você gosta de ouvir Cara, agora, no momento? O que que você está ouvindo? Fala lá. deixa eu. Assim, um negócio que quem me E conhece. aquelas músicas chinesas. Tchau, sim, tchau, senhor. Essas Tem músicas aí. um negócio que, assim, eu sou completamente. Quem me conhece sabe que eu sou Maluco. extremamente fanboy. Literalmente fanboy, daqueles malucos mesmo. Sabe isso que você imagina, assim, tipo, sei lá, do pessoal que é maluco no K-pop, ou maluco, sei lá, em Luan Santana, esse tipo de coisa. Eu sou assim com Hans Zimmer, né? Que Hans Zimmer aí, só contextualizando, é um cara que faz Trilha bastante sonora. soundtrack pra filme. Foi ele Sou que fez o do Interestelar ou nada a ver? ele trabalhou no Interstellar. Da hora demais. A intro do Interestelar é absurda. Não, eu sempre falo, ele é aquele tipo de cara que, assim, ele vai estar lá no piano dele, lá compondo a música. Se ele desmaiar e ba só bater a cabeça no teclado Vai ali, ser um hit. não, eu vou ser aquele cara que eu vou estar lá embaixo, assim, ó, nossa, esse cara é um gênio, nossa, parabéns. Ele é muito bom. Embaixo, você diz embaixo do piano, Embaixo do embaixo do piano, piano e chupando as totalmente. bolas dele, né? Eu sei, eu te conheço. Tá, nossa, Você é ia uma tá, porra, bitch do Hans tá Zimmer. louco ali. Mas ele é muito bom Mas, mesmo, irmão. não, o cara é Não, demais. é bom, eu não vou julgar, é bom, é bom. E também, E você, assim. Gabriel Léo? Opa, pode falar. Oh, Ah, isso, é. corta o cara. Eu Porra, preciso da opinião olha, dele. Foi bitzeira. mal, eu achei que o Giovanni ia parar de Caraca. falar. Achei que o Giovanni ia parar de falar. Não, Pode ele falar, ainda não Giovanni. trouxe as músicas turcas com o cara tocando com um Ah, chapéuzinho de texugo, sei lá. e aí era justamente essa que eu ia falar agora, dessas A música músicas um turca? pouquinho mais regionalistas, né? De cultura local, enfim. Guerra de Totalmente Secessão. Essa interessante. aí, ouvi muito. Você ouve essa porra. Meu irmão, filho, Those Johnny, cause gays Martin sometimes home. go. Agora pode tocar. Ah, foi mal. Desculpa, eu achei que você parou um pouquinho, aí eu... Não, ele parou. Aí eu e você, Gabriel Léo, o que você gosta de escutar no momento aí? O que você tá ouvindo? Cara, no momento... Assim, o meu gênero preferido, se eu for colocar um aqui, é o blues. Eu falo isso tranquilamente, eu sei que é. É o que eu tô ouvindo agora, o artista... Eu sempre vou estar ouvindo, que é o meu artista preferido, meu músico preferido, assim, de todos os tempos, que é o Stevie Ray Vaughan. Que, pra mim, na minha opinião, foi o maior guitarrista de todos os tempos. Não foi o maior dentro do blues, só que a maneira que ele diferenciou o blues, trouxe o blues junto com o rock e um pouco do country, pra mim é o que me fez ver de uma maneira diferente o que eu já conhecia. Que eu conhecia muito o violão, do blues do violão. Que era aquele blues tocado mais lento, mais tranquilo, aquele que era a música que foi criada pelos escravos. Daí, quando eu entrei nessa parte do blues eletrificado, que daí veio B.B. King, Muddy Waters, veio Buddy Guy, eu conheci o Stevie Ray Vaughan. E eu lembro que uma época eu só ouvi uma música dele, que era Texas Flood. Eu falei, porra, curti essa música pra caralho. Só que por algum motivo eu não fui atrás pra conhecer quem é o cara. E muitos anos depois eu fui, quem é esse cara? E eu escutei tudo que é possível dele, eu escuto. Tudo acústico, show ao vivo, tudo que ele produziu. E também eu fiz aquela parada que muitas pessoas que conhecem Stevie Ray Vaughan faz, que é ficar sentindo tristeza póstuma, porque ele faleceu em 89, num acidente de avião. De helicóptero, no caso. Então também junta muito isso à figura do cara. Então pra mim é a música que eu mais ouço, da pessoa que eu mais ouço é Stevie Ray Vaughan. Então, pra mim, é um cara que me inspira muito. Bacana, bacana. E você, Lontrax? O que você tá ouvindo no momento? Cara, no momento, irmão... É muito, muito delicado isso pra mim, porque eu nunca fui, pra ser sincero, uma pessoa que tem um artista, um ídolo. Tipo, cara, esse cara é muito foda, assim, e escutar todos os álbuns e todas as músicas. Tenho muitos amigos que são assim. Eu nunca fui assim, cara. Eu acho que não existe uma banda no mundo que eu já escutei todas as músicas ou todos os álbuns, ou um artista que eu já escutei tudo dele, assim. Então eu sou uma pessoa bem eclética, cara. Eu escuto de tudo. Mas artisticamente falando, não sei se vocês conhecem a Aurora. Nossa, conheço. A Conqueror é legal. É, velho, a Aurora é da Noruega, se eu não me engano, cara. Não, não tenho certeza, vou até dar um Google. Isso, aqui pra não acho falar que ela merda. Ela é de uns países da Europa, assim, Dinamarca, Noruega. Ela veio da Dinamarca, eu acho. Ela fez show em Curitiba em 2018, acho que foi, não me engano. Ela veio pra Curitiba. Mano, ela é fantástica, velho. Ela é fantástica, cara. Aquela mina, tipo. É que pra mim, aquilo que eu falei pra vocês, véio, música é arte, e arte é uma parada que vem da alma. Então acho que quanto mais puro, mais singelo é a apresentação e o jeito que a pessoa canta, mais me encanta. E a Aurora, ela tem um negócio assim, cara, tem até um amigo meu que zoa ela, que fala que ela é doida, que ele tem até medo dela, porque ela fica fazendo umas caretas e umas coisas com a mão assim, enquanto ela canta. Mas, velho, eu acho fantástico, velho. Eu acho fantástico, tipo, a voz, o timbre, como ela se entrega pra música. Então, acho que se eu tivesse que escolher um artista, assim, eu acho que seria a Aurora, velho. Ela é fora da curva, assim, velho. Na época de faculdade, eu conheci a Aurora, assim, eu tava me saindo com uma menina lá, ela era bem roqueira, assim, tinha um monte de tatuagem, aí ela me falou assim, vamos no show da Aurora lá em Curitiba, aí eu falei, vamos, né, só que era, tipo, eu tava fazendo faculdade, aí era bem no horário da aula, assim, né, era, tipo, um dia de semana, eu falei, não dá, né, era uma matéria, acho que de estatística que eu tava fazendo, eu falei, não dá, né, matéria mais difícil da faculdade, mas ela tocou em um bar, assim, de Curitiba, bem aleatório, mas... Caralho, ela agora tá fazendo... É, você pode pesquisar, ela tocou em Curitiba, a Aurora. E eu mosquei. É, que na época, assim, ela não era tão, tão repercutida, hoje ela tá bem mais famosa. É. Mas aquela Conqueror, ela é incrível, Runaway, ela tem muitas músicas legais, assim, ela é incrível. Foda. E ela, né, que nem você falou, essa questão dos gestos com as mãos, assim... Outra cantora que gosta de fazer isso é a Mariah, né? Mariah gosta. Sim, pra caralho. Cara, que pra mim, a arte, mano, ela é muito mais do que a letra ou a voz, ela é tudo, mano. É uma interpretação, tá ligado? Tipo, o artista, quando vai cantar a música, ele tá interpretando. Não adianta eu querer falar de amor se eu estiver pensando em uma coisa que não seja amor, se eu estiver vibrando numa coisa que não seja amor. E eu sinto que ela, cara, ela consegue... Nossa, velho, se conectar muito com o que ela tá fazendo. Com a música e com a energia que ela passa, assim. Tem muito artista que... Claro, né, isso é uma coisa que a gente melhora com o tempo, mas tem muito artista que não consegue, cara, passar essa emoção. Não consegue, tipo, canta assim, você sente que a pessoa tá cantando, que ela tá no tom, que ela tá na cadência boa, que ela tá no BPM, que ela tá no tempo, tá tudo certo. Mas não tá passando energia, né? Porque é muito além disso. É, a Aurora, ela é incrível, eu também gosto muito. Se o Giovanni Gabriel conhece a Aurora? Cara, de nome assim, eu não... Ah, eu sugiro que passe a noite inteira ouvindo, então. É incrível. Vai valer muito a pena, irmão. Ela é muito foda. Eu dei um Google aqui, eu vi a cara, não conhecia da cara, não. Agora eu já vi. Então... É, ela eu não sei se ela participou de algum filme, alguma coisa assim também, porque a gente, ela é bem parecida com uma... Não sei se ela é parecida com uma atriz, alguma coisa assim. Ela porque... parece muito, velho. Ela parece muito a Anya Taylor, velho. É isso, é. Eu também olhei assim a primeira vez e falei, não, ela é uma atriz, essa menina. Eu já vi em algum filme aí que a gente assiste, às vezes, na TV, aí já vi filme com ela. Ela tá acreditada em Frozen 2, então não sei. Caralho, será que ela cantou, mano? É, tá aqui, é filmes e programas de TV, ela tá acreditada, então... Caralho, que da hora, mano. E tem outra artista que eu tô escutando muito, mano, que eu não sei nem pronunciar o sobrenome dela. É Dani Leite, só que é Leite tipo L-E-I-G-H, tá ligado? Eu não sei exatamente como é que pronuncia isso. Ela faz um trap, ela é muito foda, cara, tô apaixonado dessa mulher. Por sinal, ela tem uma música com o Chris Brown, que é fantástico. Fantástico, velho. Indico muito. E, bom, e ela é mãe? Alguém já escutou? Boot Up? Ela é bem hypadinha, essa menina aí. É, ela é hypadinha, mas eu gosto dela. Ela é bem. Ah, ela fez sucesso. Ela foi indicada à American Music Awards. Eu gosto bastante. É uma morena, assim, mas ela tem uma música que. As músicas dela eu também gosto. São também. Eles colocam, trap, né, eles colocam, assim, o gênero dela, só que as músicas dela são bem legais, eu gosto muito de escutar, né, e assim, a música americana, ela tem bastante, né, uma lista vasta, né, de artistas pra gente escutar, né, mas o Brasil também, né, eu gosto muito do Jay Wacker, sou apaixonado por MPB, alguns ídolos do MPB, tribalistas, eu gosto bastante. Eu gosto muito, né, de Marina Sena, cara. Marina Sena é uma mulher aí que apareceu recentemente, que, nossa, velho, não sei se vocês já ouviram, por sinal, ela ganhou um prêmio ano passado. Deixa eu ver qual é o nome da música dela, que pegou top 1 Brasil, top 1 global. Global não, provavelmente não foi, mas pegou top 1 Brasil, certeza, velho. Por suposto, acho que o nome da música. Falaram MPB, eu falei, trazer o vinheteiro, né, aí pra falar de MPB. Pô, o vinheteiro, pô. Não, é que eu tô ouvindo vocês dois falando, falar pro Giovanni, eu tô me sentindo um velho conservador de 70 anos, que eu não conheço ninguém, cara. Esse negócio não é MPB. Então, a Marina Sena, na verdade, ela entra numa nova categoria de música que se chama 9MPB, não sei se vocês isso. sabem, Jay Wacker tá também, rolando isso agora. O Jay Wacker olha, também, assim, ele entra como 9MPB. Com todo também. Respeito, MPB eu sou pouquíssima coisa, que a maioria das coisas eu acho chato, assim, é opinião própria. Ah, mas música é isso. E eu falo, eu acho chato porque, pô... Eu gosto muito de você, Leãozinho. Ah, não, cara, eu durmo. Eu durmo. Eu com pessoa. O que você tem contra isso? Cara, não, assim, eu acho que pra quem gosta, pô, você deve estar na vibe e brisar. Mas eu começo a dormir. Cara, eu não gosto dessa música em específico, não, também. Voltou o chiado, hein? Opa, peraí. Então, mano, o bagulho é que eu acho que música, cara, é um negócio que é muito delicado, tem muito a ver com gosto, não tem como você olhar pra uma música e falar essa música é ruim, porque você não gosta, né? E, tipo, aquela parada, eu quando era mais novo, eu falava, essa música é uma bosta, mas hoje em dia eu vejo que eu errei muito na minha vida de falar isso, porque, cara, é gosto, tem gente que odeia trap, tem gente que ama trap e tá tudo bem. Quantas pessoas já não chegaram pra mim, amigos meus, e falaram assim, ó, Dioguinho... amigo, né, que chama de Diogo ou Dioguinha, porque é amigo antes de eu ser o Lontra. A pessoa chegar e falar assim, ó, gosto muito de você, mas eu não gosto da tua música. E tá tudo certo, tá ligado? No começo, nossa, velho, parecia que a pessoa tinha dado um soco na minha cara, um tiro no meu coração, assim. Tipo, como assim você não gosta da minha música? Mas tá tudo bem, tá ligado? Tipo, quando a gente percebe que tem gente que gosta de rock, tem gente que não gosta e vice-versa, sim. Vai embora. É que a música entra naqueles itens, né, religião, futebol, música... não é, você não pode questionar outra pessoa, é da pessoa, é próprio, é da vivência dela. O repertório dela levou ela a gostar daquilo, A vida da história dessa pessoa, você não sabe o que ela ouvia quando era moleque. Por exemplo, eu quando era moleque, meu avô aqui tem o rádio aqui dele, aqueles rádios gigantão antigo que tocava aquelas fitinhas cassete, aquelas pequenininhas. Porra, eu ouvia Milionário José Rico, Chora E, Sanfona, cara, e tudo essas querendo ou músicas. não, esses bagulho molda que é o teu gosto musical pro resto da vida. Não tem o que Bom, fazer. sim. Não tem, Não, né? eu ouço até hoje. Não tem o que É, mas fazer. é Eu isso. ouço sertanejo raiz até hoje por causa do meu avô, que Eu, ele quando era ouvia assim. moleque, cara, eu escutava muito samba por causa dos meus pais. Meu pai toca, ele toca tantã, repique, ele é pagodeiro, sambeiro, essas coisas. E daí eu sempre escutei muito isso. E, cara, quando eu era bem mais novo, assim, tipo uns 12, 13, 14, 15 já começou a mudar, mas até uns 14 anos eu escutava muito rock, aqueles rock meio emo, assim, tá ligado? Tipo, Ah, sei mas é a lá, fase. Avenged Sevenfold. Nossa, Pô, viciado, né, em Avenged chato. Sevenfold, velho. Não, Ah. hoje em dia eu não consigo mais ouvir, mano. Tipo, tem uns barulho meu que Mas ainda todo mundo escuta, tem essa e eu fase. não É. consigo mais escutar, eu acho chato hoje em dia. E na época, velho, nossa, eu escutava o dia inteiro, velho. Não sei qual fita, mano. Outras bandas que eu escutava, 3 Days Grace, mano. Eu escutava muito 3 Days Grace, uns bagulho muito emo, mano. E É. hoje em dia, sei lá, velho. Não gosto mais. Eu ouvi um cara falar, né? Se você olhar para 5 anos atrás e ainda concordar com as mesmas coisas que você pensava, tem alguma coisa de errado. Porque Exatamente, a mano. sua Exatamente. opinião tem que mudar em 5 anos. Você tem que, tipo, alguma coisa você tem que ter visto diferença, você tem que ter tido vivência. Senão você tá vivendo embaixo de uma pedra. Porque Não, tá tudo errado, né, mano? sua cabeça vai mudar. Pô, eu, quando era moleque, eu falei, também passei pela fase que eu só ouvi uma coisa, eu ouvi muito Matanza. Só É. Matanza, Matanza, Matanza. Eu sei, eu ouvia muito. Daí chegou uma época que eu falei, cara, eu vou ouvir outra parada. Porque eu ouvi um cara, um velhão falar, né? Uma coisa estranha que eu tô percebendo, já aspas dele, né? Que eu não ouço mais novas músicas. A minha playlist de música é as mesmas músicas que eu ouvi até meus 20 anos. Depois disso, poucas coisas novas eu tentei descobrir, né? Conhecer. Eu pensei comigo, eu falei, caralho, eu quero ouvir essa mesma música pra sempre ou quero conhecer outras paradas? É, cara, isso é muito massa, velho. Sabe por que eu faço isso pra caralho, mano? De, tipo, ir no YouTube e, tipo, clicar numa música, aí do lado tem as outras As músicas sugestões. e eu só clico nas sugestões que eu não ouvi, tá ligado? Isso é E vai ao muito lado. massa, velho. Pô, só um pouquinho, eu só vou Faço ali abrir isso. o portão, 2 minutinhos. Chegou De boa. um amigo. Bom. Ô Henrique. Oi. E a microfonia. Não é Não, falar é aqui. que eu troquei pro iPhone, cara. Tem um 300 adaptador aqui. Ah, olha que Aí tem coisa. o Ah, mesmo entrada. boy. Não. Boy. Ah, e aí? Boy. Não, é. Aí o mesmo Nossa, entrada da você viu bateria é a o mesma cara entrada do foi carregador. Aí tem que ficar promovido de toda hora cargo? tirando Olha aí, um ó. pra colocar outro, cara. É, É, o virou mesmo aí já gerente do troca de Moro. celular, né? Olha só. Gerente Não do é. Moro. Mas tá dando Não vai chiado nem mais agora ou não? apresentar na balança Tá já. dando chiado? Viu, mas aumenta o valor dado. Aí, voltei, Eu rapaziada. Desculpa. acho que eu não sei. Ah, Em desculpa, voltou. 2,90 amanhã. Eu sei! Já tô aceitando já internamente. Já passou o luto. Ah, já passou. Eu já passei o fim de semana em luto, já, porra. Já gastei 250 pra consertar meu celular, ainda vou gastar mais no almoço, porra. Bom, Mas não, onde que a gente só pra parou dar mesmo? explicar, o Gabriel almoça todo dia no meu restaurante lá, então a Teu gente se vê pra mundo. eu e o Gabriel. Como? A tia tá querendo fazer um Game of Thrones e tirar teu pai, porra. Ele ainda é o dono, caralho. Não, ele não tô. Não, digamos assim, Ah, não pode dar gaguejar, palavrão, mas gaguejar. é de Olha o família, é de Joffre, família. mano. Olha o Joffre. Cadê o anão? Cadê o anão pra dar um tapa na cara dele? Pá! Insolente. Bom, mas você pode ficar mais tempo, Lontrax? Ou Não, você quer fazer dá, charge? mais uns 10, 15 minutinhos, vamos ver o que Beleza, mais. aí eu peço pro Gabriel fazer um momento capcioso lá, aí a gente encerra. Bom, você tava falando lá das bandas lá, acho que quem tava falando era você, né? Beleza, Você continue lá. joga no sugestão lá e vai correndo embora pra É, ver qualquer cara, música então diferente. eu clico do lado assim e eu gosto de escutar o que eu não escutei. E eu não era assim. Eu aprendi a ser assim por conta da minha profissão. Antes eu só escutava as mesmas coisas. Eu via ali, ah, eu não conheço música, eu vou escutar essa que eu conheço, que eu gosto. E aí, com o tempo, assim, produzindo, eu senti necessidade de buscar coisas novas, né? Referências, inspirações. E aí eu comecei a só escutar o que eu não escuto. Então eu vou lá, tipo, ó, tem 10 músicas ali, eu escutei 9. Eu vou escutar uma que eu não ouvi. Vai que ela vira a minha música favorita. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes a música é ruim. Porque eu sou bem chato, assim, pra música, pra filme, pra série, pra desenho, eu sou muito chato. Tipo, pra eu gostar do bagulho tem que realmente estar tá muito bom, assim. Ah, Então eu vou temos um outro caçando. Giovanni, então. É, eu sou Igualzinho. chatão, eu sou igual o Vai Giovanni, ser então, velho. igualzinho a ele. É. Eu vou falar um negócio para vocês, o que é outro gênero, entre aspas, que virou um subgênero da internet, isso. Tá ficando grandinho até, inclusive, você vê aí vídeo com 80 mil, 100 mil visualizações. Já pegando esse negócio aí de coisa nova, né? Esse gancho. Cara, uma das coisas que eu mais tenho ouvido atualmente é um negócio que, assim, nome da música, sei lá, música X, mas você está em momento Y, sabe? Daí, tipo, o cara, ele pega, vamos supor, o pouso, sei lá, do Apolo na Lua. Daí o cara, tipo, pega, assim, uma música que faria alguma referência, ou que teria alguma relação, assim, falasse sobre, ou sei lá, tipo, na mesma época, foi contemporâneo. Ah, e de tipo, fundo, Flame o cara... to the Moon, com o Apolo 13 lá. E aí o cara, tipo, faz. Ele bota, tipo, de fundo, além da música, tipo, um áudio, sei lá, tipo, da estação de rádio da Apolo 13 conversando com o piloto, assim, alguma coisa assim, ou, tipo, sei lá, tendo discurso do político importante. Caralho, que da hora. Aí o cara bota uma música e aí ele começa a dar o discurso de fundo também. Achei cara, sensacional isso. Isso aí já é bem feito a MV de anime. Isso aí já é... Assim, claro, que tem muita MV que é só música, mas tem a galera que consegue fazer uns puta MV que concilia trecho de fala de filme... Com eu música. Vocês, mas eu sou viciado em anime. Ah, é. Outro aqui. Outro, é normal. Vou fazer uma confissão aqui. Ai, caralho. Ó, confissão. Furby. Cara, eu. Né, não sei se o Diogo chegou a ver também, mas eu tive uma decepção muito grande com Attack on Titan, né? Cara, então, Attack on Titan, velho, eu não acabei. Por sinal que eu falei que abriu um portão pro meu amigo, mas meu amigo é viciado em Attack on Titan, por sinal, que coincidência. Mas, tipo, eu não acabei, velho. Então eu não posso dizer se eu vou gostar ou se for me decepcionar, porque eu realmente não vi. Eu não vou entrar em detalhes. Eu tô assistindo One Piece agora, velho. Tô devorando One Piece. Aí, ó, mais um pro time. Aleluia! Aleluia, mais um. É bom demais. Episódio de é bom demais, velho. Vale muito a pena. Onde? Eu tô no 340. Tô na parte depois da Water 7 ali que eles encontram o barco zumbi lá, tá ligado? Sei, que tem na Netflix, entrou agora o Water 7 também. É, eu tô assistindo na Crunchyroll mesmo, porque... Na Netflix eu tô... Assim, eu vou começar a rever One Piece, ó, o maluquice, número 2. Nossa, é doido. Dublado. É assim, dublado, né? Eu vou começar porque eu quero. Mas eu tô... Já tô no semanal, faz uns 4 anos já. Caralho, então você curte mesmo. Eu assisto 8 anos de One Piece. Eu sou não, mas o One Piece é fantástico. O meu anime que eu mais me emocionou na minha vida foi Naruto. Isso aí não tenho dúvidas, mas tô gostando muito de One Piece. Ainda tá batendo de frente com Naruto. Preciso assistir mais pra ver se vai tomar meu coração. É, em quantidade de filler, pelo menos não ganha de Naruto. Não, isso não tem como. Naruto metade não é tem o Não tem o Itachi fritando ovo. Não tem essas coisas, não. Pode exatamente. Pode ficar tranquilo. Tem muita o Giovanni já lembrou de Naruto. Cara, eu vou falar, e era essa justamente a minha confissão. Eu, recentemente, eu vi um episódio de Naruto depois de, sei lá, tipo, 15 anos. Sem sacanagem, deve ter sido um tempo assim, uns 10, 12, 15 anos. Ah, você via no SBT essa porra. É, eu via no SBT. E aí, tipo, umas 2 semanas atrás, eu vi um episódio e eu gostei. Naruto cara, mas o Naruto mano, clássico... É fantástico, mano. É, o Naruto clássico é muito bom. Tipo, lá o Naruto pequeno. Pra mim, o que cagou foi o Shippuden. Ficou chato, que daí eu parei no meio. Eu não aguentei. Mas é por isso que você acha chato, porque você parou no meio, irmão. Quando chega na quarta guerra ninja, velho, dá vontade de comer a televisão, velho. De tão tesão que é. Juro por Deus. Que normalmente quando as pessoas me falam isso, não, é porque você viu que era muito episódio, eu falo, meu amigo, eu vejo One Piece, assim, quantidade de episódio não me assusta. Não me assusta. Eu não gostei. A galera sempre fala, o cara faz música, tem tatuagem, não sei o que. É, velho, eu sou o cara mais nerd que existe, velho. As pessoas não percebem. Nerdola. Eu jogo Tibia, jogo LOL, velho. E as pessoas joga Tibia ainda, mano. Eu jogo Tibia, irmão. Cara, tem um guerreiro aqui ainda. Não, guerreiríssimo. Mas assim, não jogo global, porque eu também não tenho doença. Eu jogo... Perdão aí os que jogam global, mas não dá não. Você só tem esclerose. É aquele negócio. Tá boa, só nerd aqui, mas pera lá mas também. Calma lá, não. Pera lá. Tibia global é demais, como diria um grande mestre nerd, tem momentos que você fica tão nerd que você tem que jogar uns quadrinhos fora, tem que jogar uns DVD no lixo, tem que excluir uns animes, você tem que começar a excluir algum jogo, você tem que começar a parar de fazer alguma coisa. Senão, daqui a pouco, você tá pesando 160 quilos, comendo Nossa, Doritos. Nem me fale, velho. Porque quando eu era criança, mano, eu era uma criança gorda, gordaça, que só jogava e assistia anime e essas coisas. E então foi, a transição foi muito, muito louca na minha vida, velho. Muito, não, mas sim, eu tenho muitos amigos crianças que não jogava, que não era gamer, que tipo, ia jogar bola, ia andar de skate. Eu não, irmão, não, mas eu só jogava, velho, eu só jogava. Ah, né? A minha vida era jogar videogame, mano. É, o Giovanni já tá falando, já deve ter pensado, ah, esse é o Gabriel. Agora é o momento dele falar, né? É o Gabriel, né? Mas era. Eu só jogava videogame, cara. Não ligava pra nada. Ah, fazia esporte, jogava futebol, cara, e tal, tá, também. Mas o foco mesmo era jogar videogame. E aquele negócio, né? Perdeu tudo, que a gente pegou a época errada pra só jogar videogame. É verdade. Porra, hoje em dia podia falar assim, não, eu vou virar pro player. Nossa, é, vou virar streamer, tá ligado? Começar com 12 anos de idade. Na nossa época não tinha esses negócios, nossa. Não. Era só pra você o negócio. Porra, na época que eu jogava COD, nós jogava muito COD, né, eu e o Giovanni jogava, ia na casa dele e jogava direto. Porra, nós podíamos abrir um canal e ser milionário, porque a gente fazia prestígio em cima de prestígio. Não, era o dia inteiro, era jogando COD falando besteira. Boa, não mudou padrão, muito. Padrão YouTube da época. É, não mudou muito, só que às vezes tem uns papinhos filosóficos agora que não é crescer. Mudou o jogo e às vezes que tem uns papos filosóficos no meio. Muda, não, não, né, cara? Call of Duty hoje em dia a gente nem chega perto mais. Nossa, não, já isso aí faz mal pra saúde. Faz mal pra saúde. É, hoje eu tento jogar mais de boa, assim, mas ainda é foda, velho. Às vezes pego na noia, vou dormir tarde, fico jogando, né, já tô quebrado. Isso aí acho que vai ser pro resto da vida. Mas hoje em dia com mais disciplina do que antes, né? Graças a Deus. Sim, igual eu peguei Jedi Fallen Order pra jogar, puta que pariu. Porra, eu tô me açoitando pra jogar, porque o jogo é difícil pra caralho. E tá às da vezes hora. Eu fico, cara, 2 horas, eu não passo do boss. Eu falo, caralho, eu perdi 2 horas da minha vida nessa bosta. Eu vou no outro difícil mesmo, que... cara. Nossa. É, vou no outro fim de semana, entro no jogo. Aconteceu isso. Fiquei 2 horas no boss no final de semana. Falei, vai tomando cu, vou jogar só fim de semana que vem. Que é o que dá, né? Porque trabalho o dia inteiro. Cheguei lá, entrei. Primeira vez que eu fui bater no boss, matei ele. Eu falei, não acredito, cara, vai tomar no cu. Fiquei 2 horas lá, matei na primeira. Eu falei, Mas você sabe o que é isso, né? Eu aprendi. Aprendeu? Você aprendeu que o jogo, ele tem... Os jogos atuais, eles têm um negócio chamado... Como é que fala? Dificuldade dinâmica. Pô, assim, cara, Fallen Order não tem, cara. Assim, tem. Eu tô... Fallen Order não tem, Giovanni. É muito não difícil, Não tem, porque cara. O jogo é... não aconteceu isso com esse boss, não. Eu tô há 2 dias... Padrão dos não, não cara. Tem, cara. Não tem, cara. Não tem, velho. Sem sacanagem. Eu tô há 2 dias no mesmo não, boss. Não, Fallen Order é muito difícil, não, Giovanni. Não consigo matar. Ah, você... O jogo você... é... Você que é noob, não sabe jogar. Ah, vai jogar The Witcher, jogar foguinho, seu guia. Não, The Witcher eu também, The Witcher ficava 3 horas num boss lá, cara, e não passava. Não, eu não vou, não, e The Witcher tá em promoção, eu falei, não vou pegar. Eu olhei assim pra mim, não vou pegar, porque se eu pegar eu tô fudido, porque eu vou viciar nesse negócio. Eu vou entrar nesse mundinho maldito, eu vou ficar, eu não vou jogar nada, só isso. Não vou. Cara, mas olha, The Witcher vale muito a pena. Vale muito a pena, não, cara. Daí eu fiz uma DLC, coisa vale que o Giovanni agora vai me tacar pedra na cabeça, mas eu assinei um plano médio da Plus. Agora ele vai matar, vai tacar fogo. Vai tacar fogo em mim. Calma. Nesses momentos... Tem um motivo. Calma. Tem um motivo. Eu tenho ainda 160 dias. Era R$60 pra aumentar. Tem ali a DLC do Ghost of Tsushima e o Maio Morales. Eu falei, ó, por 60 conto, depois eu volto pro plano normal. Pronto, eu jogo os jogos que eu quero, fechou. Não vou pagar 340, acabou. Agora o nosso editor pode botar o áudio do eu falando que uma... Do Capitão Nascimento aqui, ó. Que sustento, essa merda aqui é você! É você que financia essa merda! Sou eu mesmo. Tapa. Sou eu mesmo, eu vou fazer uma o quê? Semana atrás não, porque a Sony é uma mercenária. Eu não vou ir pro Xbox, porque eu não eu gosto vou ainda, da né? Sony. Não gosto mesmo. É, eu tô no Assassin's Creed putaria. Agora. Eu comecei a primeira vez que tô jogando Assassin's Creed na minha vida, o Origins. Qual? Tô gostando bastante. O Assassin's Creed é irado, mano. Cara, eu tenho um, o Odyssey que eu comprei, mas eu só testei o CD e tal, ali, ver se tava funcionando. Mas agora eu vou começar no Assassin's Creed, cara. Eu terminei The Witcher, a campanha principal, ainda falta as duas DLC, mas eu falei, não, vou dar uma pausa no The Witcher, agora eu peguei o Assassin's Creed. Cara, jogo legal, tô gostando. Só mano, que eu não consigo, sabia? Jogar jogo offline, assim, pá. Eu me enjoo. Não consigo acabar o jogo. Ah, eu gosto, cara. O The Witcher, não. O The Witcher é legal porque a história é bem imersiva, né? O Assassin's Creed não é tão... As quests não são tão bem desenvolvidas quanto o The Witcher. Só que o mundo também é bem grande. Tem bastante coisa pra fazer. Uhum. Ele acaba se tornando, né, Cara, eu gosto de matar meus amigos, velho. Essa que é verdade. Ah, entendi. Eu gosto de matar as pessoas. Beleza, eu tirar X1. Eu posso quitar da sala, assim, eu vou olhar pra fora pra ver se não tem ninguém com um capuz assim na esquina, com a faca me olhando. É, agora é o Fall Guys, né, que tá no Xbox, que chegou agora, tá jogando bastante Fall Guys. Ah, merda, Fall Guys, ai, cara, jogou também, já temos história. Eu tenho Fall Guys na Steam, velho, mas não aguento mais jogar com o jogo. É que a gente jogou bastante Fall Guys, mas vou time e instalo ele de novo pra... É, não, ah, é legal, muito divertido, é muito divertido. É que tem momentos que dá úlcera, daí... Ah, cara, eu gosto de jogo online, sempre gostei da rivalidade com amigos ou da rivalidade contra outras pessoas, com os amigos no grupo, tá ligado? Eu sou o contrário. Não consigo. A outra pessoa do outro lado... Se ela está contra mim, é algo. Fala aí. Tem um motivo pra isso, né? Porque... A gente também jogou durante muito tempo online e tal, e a gente era competitivo. Só que aí chegou um certo evento chamado Warzone. Nossa, esse evento aí mudou minha vida, bem na quarentena ainda, velho. Meu Deus do céu. Foi justamente isso. Os caras lançaram na época perfeita o jogo, né, velho? Tipo... Caralho, nossa senhora, ai meu Deus. Lembro que eu tive que fechar o estúdio por causa do corona, pá. Falei, minha mãe era no meu quarto, né? Daí minha mãe falou, filho, não recebe gente aí não, o bagulho tá sério. Deu lá. Demorou, né, pra jogar um COD, velho, já que lançou. Caralho, fiquei 3 meses internado no COD, velho, com os piados. Pô, nós ficou o quê? Um ano. Nossa, vocês ganharam. Eu tava trabalhando de casa, e aí, tipo, daí tinha, sei lá, eu trabalhava até as 4, alguma coisa assim, eu tinha aula às 7, né. Daí chegava eu ali, né. É, pô, era tipo, domingo a domingo, jogando Warzone. Todo dia, chegava 4 horas, era sagrado. Chegou um momento... Cara, eu tava começando a perder cabelo com aquele jogo. Tava foda. Cara, sabe, tipo, não, e, tipo, sabe, tipo, você já deve ter visto esses vídeos do youtuber lá, o cara ficando transtornado bater, jogar cadeira na parede, jogando FIFA normalmente. Cara, a gente tava ficando assim no Warzone, tipo, era um negócio que não... Mas é que é muito irritante, mano, aquele jogo, velho. Você cai, você fica farmando 10 horas e do nada você morre, tipo... Foda-se tudo. Os caras deixaram o jogo muito apelativo e era muito... Tinha arma quebrada, daí você queria, tipo, você fazer os negócios. E aí o cara fazia uma outra jogada completamente injusta e te matava. Sabe? Chegou ali um negócio. Nossa, cansa. Hoje em dia, pra ser sincero, eu me frustro com quase todos os jogos, velho. Me frustro mais que me divirto. Por isso que eu tenho jogado jogos que não envolvem colegas de equipe. Exatamente. Porque o que eu sempre falo, contra outro ser humano, contra mim, X1, versus, beleza. É eu contra uma pessoa, mas ao meu lado. Ah, cara, se não for o Giovanni que eu posso mandar tomar no cu, foda-se. Tem que ser um amigo que pode mandar a merda, velho. Tem que ser amigo. Você pode amigo, chamar de noob e falar assim, é um lixo, hein, irmão. Mas é nóis, te amo. Te amo. Soquinho no peito. Assim, é nóis, cara. Porque se não, cara. Nossa, cara, eu lembro do evento Warzone, que a gente excluiu junto o jogo. A gente falou, vamos excluir o jogo, vamos. Cara, não, deram a mão e desinstalaram o jogo. Não, cara, foi uma mão. Assim, eu não lembro. Foi lindo. Porque, tipo, o Warzone, né, pra quem não joga, era um negócio que, assim, o PlayStation 4, o padrão dele é 500 GB. E o Warzone sozinho, ele tava pegando, acho que na época, uns 150. 150 na 200, época, no começo. Assim. 200. É, hoje em dia eu não sei, pô, eu nunca nem olhei mais. Não. Hoje em dia acho que a pessoa compra um PS4. Não, é que onde eu sei a pessoa compra o PS4 só pra jogar Zone, que é 500 GB. E aí eu não sei se a gente queria instalar um outro jogo pra jogar, porque, cara, não tava dando mais, né? Aí, pô, não tinha memória. Eu falei, cara, vou excluir o Warzone. Vamos excluir. Eu falei, vou também. Vamos junto. Eu lembro da última partida. Daí a gente falou, não, cara, nunca mais vamos botar o pé aqui. E nunca mais botamos, nunca mais nem cheguei perto. Isso é voto entre nós dois, nós nunca mais vamos jogar Zone. Cara, e pior que assim, e era um negócio, cara, quando a gente começou a jogar, nossa, eu gostava muito do Warzone, da dinâmica dele, da maneira que ele funcionava. Cara, depois começou a arma dando dano de fogo, uns negócios, falei, ah, não, mano. Aí virou... Virou a famosa baianagem. Vira baianagem pura. Aí, mas, ó, aí, falar aí, desse estilo de jogo, cara, tem um jogo que tá muito bom, Fortnite. Agora que tiraram as construções lá, que tem modo sem construção, o jogo tá muito divertido. Cara, eu ia até falar pro Giovanni que a gente podia tentar agora que tiraram as construções. Pô, tá muito divertido era mesmo. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra mim. Não, mas é outro jogo, pesado. É outro jogo sem construção. Eu parecia um velho, cara. Eu falo, traz o meu Mario, cara, da esquerda pra direita. Não consigo voltar e atirar. As skins do Naruto tá na loja lá. Quem quiser jogar Fortnite de Kakashi e Orochimaru tá tendo. Caralho, aí, Giovanni. Aí, ó. Sábado que vem. Já vou baixar. Vou baixar a semana. Não, cara, vale a pena. Assim, o que eu mais tô jogando ultimamente, assim, tipo, de longe mesmo, e já tem um ano aí, mais ou menos. Genshin é meu segundo emprego. Nossa, mas Genshin, cara, eu não consigo, velho. Porque eu quero conquistar as coisas rápido, e não dá pra conquistar as coisas rápido naquele jogo. É farm. Famosa farm. Devia ter uns bagulho no Genshin, tipo, porra, mano, eu quero conseguir esse boneco, então eu vou ficar um mês fazendo a missão do boneco pra pegar ele. Aí eu ia jogar tranquilamente, mas o foda é que, tipo, eu quero jogar com os personagens e, tipo, só vou jogar se eu cagar na calça. Exatamente isso. Você tem que olhar no calendário, pior que isso é real mesmo, porque você tem que olhar no calendário do Genshin, aí você vai ter que ver os bonecos que estão previstos. Aí você vai olhar na tua conta quantos dinheirinhos que você tem pra usar e você vai ver. Você tem que farmar durante dois meses até chegar no dia pra você tentar pegar o boneco. Tipo, nossa, não exatamente. Dá. Exatamente. Pra mim não dá, velho. Eu fico estressado, velho. Eu demorei um tempão pra... Tipo, teve um boneco que eu falei, cara, esse boneco que eu quero. E aí eu Japão? Fiquei, sei lá, três meses ali, tipo, só farmando pra ele. E aí eu consegui pegar ele, né, que tinha um sisteminha garantido lá e tal, e tá aí até hoje na minha conta e não sei quando que eu vou pegar outro, sinceramente. É isso que é foda, né, daí tem uns caras com sete bonecos desse aí, com os poderes, esqueci o nome dos poderes que libera lá quando você ganha o mesmo boneco igual. É, tem as constelação. É, velho, as constelação é muito roubado, mano. É muito cara, foda, e é exatamente por isso que eu, tipo, que eu falo que o Genshin, ele funciona por causa disso. Porque como ele não tem conteúdo PVP, tipo, você quer o boneco, então você vai lá, né? Tipo, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas beleza. Tipo, é pra você. Não tem esse negócio, tipo, pô, eu tô aqui jogando, eu vou disputar com o cara que tá lá com uns 4, 5 estrelas. Esse é o lado bom, não tem o PVP. Tipo, se tivesse esse jogo, já tinha morrido, já. Exatamente, porque, tipo, como ele é só história, então, assim... Você quer o boneco, beleza, não conseguiu, mas você não consegue fazer as coisas do jogo sem aquele boneco. Tipo, não é como se fosse obrigatório ter ele. Obviamente, então, facilita muito, eu falo isso por experiência própria. Mas ele ainda consegue. Então, Pizarro, vou ter que me adiantar. Tá, vamos fazer um momento capcioso só antes aqui? Vamos. Consegue mais rapidinho. Vai lá, Gabriel. É um tempo de uma cagada. Vinheta rapidinho. É o tempo de uma cagada. Mas é um cocô normal ou é um cocô gamer? Não, pô, é um cocô quando você, assim, você tá, tem que fechar um serviço, você só vai cagar, porque senão você vai estourar. Vou fazer a versão Alves Esquilos. Alves Esquilos. Bom, como já é de praxe em todo nosso convidado de música, a gente pede pra cantar uma música pra gente. Você consegue cantar uma rapidinho? Cara, eu consigo, deixa eu pegar meu violão. Vai lá. Quase quebrei meu violão. Vou mutar aqui meu microfone pra não sair. Tá dando pra ouvir aí? Tá. Tá dando boa. Tá, então peraí, esse violão tá todo desafinado. Ixi, não vai dar pra tocar violão, vai ter que ser a capela. Meu Deus do céu, me diz como que faz pra aguentar quando ela olha pra mim. E foi numa balada quando eu olhei pra ela e fiquei de cara. Me encantou um jeito doce, coração dispara. Foi descendo lá no chão ao som do tamborim. Eu levei pra casa, sabe, não pedi mais tempo de ficar com ela. No café só tinha pãozinho com mortadela, mas espero que com isso ela goste de mim. Eu vou ficar olhando pra esse seu olhar de anjo que cura o mal em mim. Eu vou ficar babando quando cê tá se arrumando, ficando mais linda assim. E é tipo uma passarela quando sai do quarto dela, de roupa é tipo donzela, pelada é poucas ideias, vem. Vamos se encontrar, fazer uma oração, que Deus abençoe nossa união, e no final de tudo cê esteja aqui. Yeah. É isso aí, rapaziada. Um pedacinho aí pra vocês. Opa, valeu, cara. É boa. Porra, bravo, agora eu entendi bravo. Como gostaram? Você ficou com a tua mulher. Pô, aí, você ó, entendeu como é que eu comecei a namorar? Joguei o charme, porra, pá. Porra. Tem academia ou música? Você foi pra música. Exatamente, se misturar os dois, acabou tudo, velho. Não, não, é. Você é, viu um triturador. Você virou MC delas. É. Nossa. Porra. Bom, a gente queria agradecer você, Lontrax, pela presença hoje aqui, foi bem legal. A gente teve aí no finalzinho um papo bem gamer, né? Não sabia que você era gamer, a gente achou que eu olhando você, eu ia dizer, o cara foi bem isso, né? Foi bem isso que eu falei, a galera olha pra mim e não acha, mano, mas eu sou nerd, eu gosto de jogo, gosto de anime, e é isso. Legal, legal. Não, a gente ficou muito feliz hoje, cara, bacana. Fazia um bom tempo, desde a época que a gente trouxe a Anjúlia, já tava querendo conversar contigo. A gente demorou para gravar esse podcast, mas que bom que deu certo, a gente tá conseguindo trazer os convidados. Bom, eu vou falar um pouco dos próximos convidados. A gente, do próximo domingo aí, é um horário diferente, às 3 da tarde, a gente vai ter um especial do Stranger Things. Você gosta de Stranger Things, Londres? Cara, eu tô na última temporada, por sinal, mas não tô gostando da última, não, pra ser sincero. Eu até gostei. A gente vai ter um especial, né? A gente vai falar sobre a série. Também vai estar chegada a quarta temporada, parte 2, né? Então a gente vai trazer o Ivo, vai ter a Caixinha Quântica, vai ter junto com a gente também o pessoal, o convidado diferente vai ser o Balde Galáctico, que vai estar aqui com a gente. Também a Cíntia, também da Caixinha Quântica. Quero ver se a Tribe também vai estar aqui com a gente para gravar também. Deixa eu só pegar o calendário. Na semana do dia 10, a gente recebe a Miss São José dos Pinhais 2022, né? Então ela vai gravar aqui com a gente. Também a gente vai. Deixa eu só pegar um calendário aqui só pra me localizar nessas datas aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, o dia 10 que eu comentei. Tá. Nossa, mas esse calendário do iPhone é bem diferente do Android. Tá? Que legal. Tá. Então, dia 3, dia 10. Agora a gente vai falar do dia 17. A gente vai ter o nosso. Especial nos tempos de faculdade, então a gente vai trazer nossos amigos de faculdade aqui para ter uma conversa bem descontraída. No dia 24 a gente recebe Noel. O Noel, ele é o campeão brasileiro de sinuca, ele vai falar, né? O baianinho rei. Sinuca, ele é 15 vezes, ganhou um monte de título de sinuca, ele é aqui de São José, é um cara profissional, um cara super gente boa. E, bom, ele vai topou gravar com a gente também. Hoje, conversando com ele, mandei um roteiro pra ele. Ele gostou bastante do nosso podcast. Então, ele vai gravar com a gente aqui. Campeão brasileiro de sinuca. E quero ver se no dia 31, né, de julho, a gente traz o especial dos dinossauros aí pro Giovanni poder desbravar. Palestrinha, porra! Vai ter palestrinha. E, bom, esses são os nossos próximos convidados. Lembrando que a gente vai ter vários aí, outros podcasts com outros assuntos. E, bom, é isso, tá? Lembrando também... isso antes que eu esqueça. Nós temos algumas novidades. A primeira delas é que a gente fez um TikTok pro Gimito. Infelizmente, o pessoal cobrou bastante a gente por isso. E a gente teve que entrar, né, na onda do pessoal. Ah, a gente criou um podcast. Fazer dancinho e tudo, pô. Exatamente. Vai ter um... Então, tá, vai ficar na descrição aqui. Tá na descrição já do podcast anterior ali, do Gimito. A outra novidade também, pra quem entrou no nosso Instagram, tá ali, tá, um sitezinho, tá, também vai ficar aqui na descrição, a gente vai ter um site do Gimito, ele é uma espécie de um site feito por um Milkshake. Se o pessoal que entrar ali nas redes sociais vai ver ali, ele é um sitezinho bem simples ali, mas ali tá os links do podcast, links do YouTube, é mais assim uma central nossa ali, que a gente, pro pessoal que tem alguma dúvida de como achar a gente, ali tá todos os links de todas as redes sociais nossa, Spotify, Amazon, YouTube, Instagram, TikTok agora, né? Então ali tá todas as redes sociais, também vai ficar nas redes sociais também, na descrição, as redes sociais do Lontras também, para o pessoal conhecer do YouTube, né? Ele tem um canal bem bacana. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Tchau, fiquem.